40. Confirme já na proa de Mops? Afirmativo, já na proa de Mops. Tem nível de voo 240, tráfego informado anteriormente, foi descer para nível de voo 250. Já está cruzando 230 para 240-1099 e na proa de Mops. 1099, informo que em caso de falha de comunicações, ao se afastar 90 milhas do VR de Salvador, será autorizado a ascensão para nível 360. 1099, mantém restrição de nível de voo 240 e chame em Recife 12510, alterna 123.8. Bona 705, controle? 705, agora da presente, está desviando a última formação direita na proa 230 para a proa Diner. Somente confirmando, o desvio na proa 230 será por quantas milhas? 10 milhas só. Gente, após desvio, vou ir Diner. Após desvio, Diner. Bona 705 para informação, tráfego 12 horas, 1.04 milhas, acionando nível de voo 280 para o 250, Airbus 320 da Oceané, informa que o tráfego se encontra em rumo oposto. 7, está voando agora, vai voar direto de Né, está cruzando 1.50, o voo 705. Charlie Delta. No 705, chame Recife no 2590, alterna no 238. No 705? 2590, no 238, no 705. Rodou, boa noite. Ocean 6390, informação Índia. 310, está autorizado a chamar do procedimento LFX PCN0 de Salvador, reporte estabilizado. Livre procedimento, porta da estabilizada, 6310. O Mestre João Júnior fazendo um pequeno desvio à direita aqui para o 085 por 10, que ele já reaprou, Duna. A gente já pode ir reaprando, Duna, o Chanel 63 ou na 0. Mostrará. Reaprando do nosso, né? 63 no 10. localizado a Channel 6310. Channel 6310, completa a chamada de procedimento, torre 98, decimal 95. 6305, 6310, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Channel 6310. Channel 6310, avistado, pouso autorizado, 10, vento no 30 graus, 049. Livre pouso pro Channel 6310, confirme pista já, tá seca? Uma olhada ainda. Uma olhada, 6310. Xenemia 310 no sala 51, liberou VF, 121, 19. É, com o chamão 219, Xenemia 310. Alô, boa noite, eu vou 2043, próximo ponto 0 da 10, pronto. Gol 2043, autorizado a alinhada de colapso, no 0, vento variável, 3 nós. Cliente livre, alinhada de colapso, está no 0, gol 2043. Gol 2043, decolada 58, ano controle Salvador, 1119, decimal 8. 198, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, gol 2043, decola na Sambuno. 2043, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2 mil pés, voo direto Leda. Ok, após 2 mil direto Leda, para o gol 2043 do presente, subindo ao 360. Controle Salvador, boa noite, gol 096. Boa 096, achando identificação, deixa para 2000 pés, ajuste 1013, e direto Duna. Direto Duna, 2000 pés, 1013, ajuste o gol 1096. O Gol no 096 informa de via esquerda para o 044 por 40 milhas. Tem que autorizado o desvio e reporte reprando, Duna. Gente, repartiremos reprando, Duna. O Gol no 096. Autorizado até 4 mil, né? 2 mil pés, 2000. 2 mil pés, 096. O 2043, chame Recife, 125, decimal 10, alterna 123, decimal 8. Ok, Recife, 125, decimal 10, 238. Boa noite, obrigado. Boa. Salvador, muito boa noite. O Gol 9081, Libra 260 para 150. 19081, acione identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 10013, foi direto Duna. 3.013, direto Duna, para o Gol 9081. 96 para onda Duna. Sim, senhorita. Só fazer mais um desviozinho aqui, já está voando praticamente na proa de Duna. 096 está autorizado a chamar o procedimento elétrico sem reporte estabilizado. Mandar estabilizado, 096. Nós 081, pequeno desvio à esquerda. Gente, está autorizado o desvio, desça para 2 mil pés, ajuste no 013. Após desvio, vou direto Duna. Autorizado desvio, após desvio, Duna 2013, para o gol 9081. Visual estabilizado LS, da 10. Ana 096, completa o final do procedimento, torre no 895, decimal 95. Decimal 95, obrigado. Senhor, boa noite, 1096, estabilizado, final da 10. Boa noite, 1096, avistado, pouso autorizado no 0, vento 070 graus, 0629. Livre pouso na 10, com 096. 096 está livre pouso, né, Torre? Afirma, 080 graus, 109. Entrando, 096. O 908 está autorizado a final do procedimento de LX sem reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, ali é X-Ray, Gol 9081 no reportará. Uma 096, só a luz 1-8, libera direito, LS da 10 com 9081. O 9081 completa o final do procedimento de LS 6, chama a torre 98 decimal 95. 1895, graças, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito boa noite. O Gol 9081, estabilizado LS da X-Ray. Gol 9081, avistado, autorizado pouso, pista na 0, vento 060 graus, 129. Autorizado pouso na 10, para o Gol 9081. 9081 na sala 24, libere a próxima direita, já salto no Douglas, na Douglas, na Douglas. É só para fechar a porta.